minha verdadeira dieta. Me adoto com o amor da floresta, enxotando os maus que não querem ouvir. A justiça do mestre para ser feliz. A justiça do mestre para ser feliz, enxotando os maus que não querem ouvir. A justiça do mestre para ser feliz. A justiça do mestre para ser feliz. A justiça do mestre para ser feliz, enxotando os maus.